E ainda procuramos o e no final, somos todos irmãos. Todos eu, você, não. Instruções para esquivar o mau tempo. Em primeiro lugar, não se desespere. Em caso de agitação, não siga as regras que o furacão quererá lhe impor. Refugie-se em casa e feche as trancas quando todos os seus estiverem a salvo. Compartilhe o mate e a conversa com os companheiros. Os beijos furtivos e as noites clandestinas com quem lhe assegure ternura. Não deixe que a estupidez se imponha. Defenda-se contra a estética, a ética. Esteja sempre atento. Não lhes bastará empobrecê-lo e quererão subjugá-lo com sua própria tristeza. Ria, ria ostensivamente. Tire o carro. A direita é mal comida. Será imprescindível jantar juntos a cada dia até que a tormenta passe. São coisas simples, mas nem por isso menos eficazes. Diga para o lado bom dia, por favor e obrigado. E tomarão tu quando solicitem de cima. De tudo que tiver, mas nunca sozinho. Eles sabem como emboscá-lo na solidão. Desprevenida de uma tarde. Lembre-se que os artistas serão sempre nossos. E o esquecimento será feroz com o bando de impostores que os acompanha. Tudo vai ficar bem se você me ouvir. Sobreviveremos novamente. Estamos maduros. Cuidemos dos garotos que eles quererão rodar. Só é preciso se unir bem e não amesquinhar amabilidades. Deveremos ter a mão nos poemas indispensáveis, o vinho tinto e o violão. Sorrindo aos nossos pais como vacina contra a angústia diária. Ser piedosos com os amigos. Não confundir os ingênuos com os traidores. E mesmo com estes, ter um perdão fácil quando voltarem com as ilusões acabadas. Aqui, ninguém sobra. E isso sem ser perseverantes e tenazes. Escrever religiosamente todos os dias, todas as tardes, todas as noites, ainda sustentados em teimosias, se a fé desmoronar. Nisso não haverá trégua para ninguém. A poesia dói nesses filhos da puta. Papo furando.